Coronel Alves 4, reduza para aproximação. O tráfego precede está à esquerda, 11 horas. É o NAS com 150 de ground, um Airbus 320. Gente, está reduzindo com 924. E 5, ok, então o quilo Quebec Serra. Roberto Soares. Salvador é o TAN 3566, abaixar trabalho, pessoal. 3566, guarda pista livre 240 com 10 nosso. Guarda o TAN 3566. 6721 da Webjet no solo 04, livrando 219. Livro 219, boa tarde, Webjet 6721. 6 no ponto 183, no ponto de espera 28, 1013 o ajuste. Taxi de Juliette Alfa, ponto de espera 28, 186. Só boa tarde, Webjet 6721, livrou na sua escuta. 6721 vai ingressar na Quilo, pátio 3 e aguardar ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguarda para ingresso no pátio 1, Webjet 6721. O tempo inicia o push logo após o TAM livrar a retaguarda. Após o TAM, inicia o 5486. Só logo. 697 aproximando da Sim, a gente mantém essa posição, aguarde ingresso no pátio. O 924, tráfego agora 5 milhas, complete aproximação, torre 18, sinal 3. 183, boa tarde, 924. Clarice, estado 5, indicamente 320, tráfego 12 horas, sinal 0 milha, extra, curso, 330, dash, par, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, estaria disponível à direita da rota ao lado para subir em direção. Pode esperar, guarde. Mantendo. Está autorizado esse movimento. Solo para a Serra, afirmativo, solo ao 07, livre backtrack. Quebec Serra. 3566 da TAN, solo ao 07, livrando na próxima esquerda, 129. 129, uma dúzia. Tá livre, se sou decolar, ajuda 35, ok? Permanece o perfil da Momo. Excelente, a gente faz a gente faz o 180 aqui e vai pra 35. Ok, informe o táxi. Vou parar. Só o 76771, pronto, pro táxi com 141 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna com o fim. Confirme? Toda extensão de pista? Afirmativo. Ok. Pista no ajuste, Webjet 6771. Solo, tá 3566, 3566, tá passagem ao tráfego da companhia que tá na Alfa, após ingresso Alfa e Quilo, pátio 3. Tungum 697, está autorizado ingresso no pátio 1 e prosseguir até através do portão 7, observando um trip que vai iniciar táxi, ok? Só um instante para prosseguir até o portão 11 após o táxi do trip. Ok, então está livre para prosseguir até através do 07, aguardando o trip e sentindo o portão 11 para o Gol do 697. O Web 6721 pode seguir o tráfego da Gol e ingressar no portão 612. Seguindo o tráfego da Gol, portão 612 é o Webjet 6721. O trip 5491, pronto, táxi 42 a bordo, 4h40, Salvador. 3660, pode continuar a descida? A 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 0 no 3, está 3660. 2000, 1013, chama localizador, 3660. Cisco Fiosca, prossiga para o nível 065, direto ao destino e quando possível ser chamado para o pouso. Três copiados, prossiga ao 065. Aguarde ingresso na Alfa, mantenha eco. Ingresso na Alfa, mantenha eco, 924. 3566, ingresso a Pátio 1, posição 4. Pátio 1, posição 4, na 356. Está livre, 967, para seguir para o 1, ok? 11, está livre para o 697. Ingresso ali, mantém, cabeceira 35. Ali, mantém na 35, trip 5486. Tan 3605, autorizado decolada 28, vento de 230 graus, cono 09. Tan 3605, livre decolagem, pista 28. Tan 8001, ponto espera 28, pronto. 7001, mantém a ponto espera 28. Ponto espera 28, tan 8001. E na saída do pátio 3. Quase o Webjet, Alfa, Kilo, reportar, formarei para ingresso parte 3. Livre push do 754, aguardando o copo. Livre push do 754. Sol. Dan 3173, Guarulhos 380. 328, informação Vitor. Bono 328, desce para o 060, chegada cara e o ajuste no 013. 060 na carga, confirma o ajuste no 013. 1013, padrão. 1013, 328. Salvador, Dan 3605, passa 2000, perfil Gole. A 3605, sobe ao 380, saída Gole. A 3605, sem restrições, 380. Exame 0 autorizado, via Perisco 58, a saída é Aron, transição Melim. 198 é o controle, a Sana 5507, Bono 754. Chame para o táxi. Bora. Os 4, sua posição é 03, autorizado ingresso, Pátio 1. Teve ingresso, Pátio 1, para a posição 3, 924. Trip 5486 decolou agora a zona 2, controle 198 com voo. 198-5486. Controle de Salvador, trip 5486. Trip 5486, vigilância, saída Momo 3, corrigindo 160. Continua aguardando o ponto de espera, aguardar o próximo pouso. Após o próximo pouso, será autorizado ali a manter. 7-8-0-0. Visador, está 3660. A 3660, complete aproximação, torre 18, small 3. 23, fechado. O gol 1600, 2010, 613, reporte localizador. 2013, repatriei o 9600. Bono 328, reautorizado ao 050. Autorizado para o 050, 328. Whisky Golf Oscar já tem o estimado para o pouso? O pouso será 1600. 642. Pelo 642, copiado. Luiz Kofioska. Tá 28, pronto. Sente, a aeronave da TAM na frente. Estimativo número 2, aguarda. Aguarda. Outro de autonomia? 41 é o POB, alterna Fortaleza. Boa tarde, TAM 3660, baixado travado 28. TAM 3660, reporte avistando a pista. Reportaremos. Ponto espera da 28, 1283. Boa tarde, bom trabalho. Em 4 de meia, solicita pro de lençóis quando possível. Tipo, sem 4 de meia, mantém inicialmente a chegada, a saída. Até na saída, 4 de meia. TAM 3173, o nível 380, confirmando? Afirmo. Gente. TAM 3605 agora com Recife, 128.8, alterna 1264. TAM 3605, tem. Então 8001 está visual com tráfego na curta? Afirmativo. Que após o mesmo ali mantém. Posso pôr 09 ali mantém 28, então 8009. 3173, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 380, Aperuísque 50, decola da 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval direto Urdes, controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5512. 380, Aperuísque 50, 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eval Urdes. 5512, o transponder 198, controle, TAM 3173. Chama para pushback, a senhora. Chama lá. Dá uma para 2, reduza 1909. Reduzindo, 900. TAM 3173, senhor, poderia confirmar a pista operando toda a sua extensão, né? Afirmativo, toda a extensão. Grato. Siga 6721. Autorização de tráfego, estamos no 06 com Victor, 310, Fortaleza. 310, aguardando o corte. Guarda corte, é o Webjet 6721. 17, livrando à esquerda, 1219. 1219, livrar, obrigado. Oi, Scofiosca, ali frequência, não há tráfego a reportar. E para informação alerta, Centro Recife, 128.8, alterna 1264, Luiz Scofiosca. 1228, 1264, área 128.8, Luiz Scofiosca. Confirmando 1228, 1228.8. Uno 328, desce até 2000 pés, o ajuste no 0, no 3, reporte localizador. 2003, vai reportar estabilizado localizador, Uno 328. Estabilizado localizador, Uno 600. Uno 600, torre 18, decimal 3. 23, pega. TAM 3192, desce ao 050, 3192. 5486, direto Lençóis. 2 de Lençóis, 5486. 3600, reporte avistando a pista, vento de 230 graus com uma dúzia, Mi-13 no ajuste. Repórter 3600. Tem condições de decolar imediato, 6771. 771 no... a Lima tem. A Lima tem. Tumi 1 decolou agora a Zona 9, controle 19-8, bom voo. Bom dia. Solitão 8001. Objeto 771, livre decolagem da 28, vento de 230 graus com 08 nós, Mi-13 no ajuste. Livre decolagem da 28, Mi-13, objeto 771. Calço com uma dúzia, 1-0 no 3, no ajuste. Prossegue, aguarda agora, 600. Contato, radar, 1-8-3-10, tudo energético seguro, para evitar restrições da proteção ao 3, ao 4-0-0. Aumentou para a separação de tráfego, mantém a proa 1-9-5, nessa proa, até passar o nível 3-4-0. Após a sua navegação na proa de aeroporto, ou na final de Salvador. Qual seria a saída para Fortaleza da pista 28? E a do Ju será saída Momo, frote permanece, Momo, frote. Identifique, dessa via, chegada cara e ajuste 1-0 no 3. Desce via, ajuste 1-0 no 3, web 6702. Colou agora 21, controle 19-8, bom voo. 19-8, para fazer extensão? TAM 3192, desça via, chegada cara e ajuste 1-0 no 3, reporte na final da pista 28. Desce via 1-0 no 3, reportarei na final da 28. Então, 3192. 328, não existe nenhum NOTAM restringindo a pista, senhor. 328, sim. Tráfego 11 horas, 35 milhas, rumo ao posto, nível 330, a 2321 da companhia, mais de 1,5 milhas pela lateral. Controle 6771. Nave? 6771 cruzando 3 mil pés. O 6771, código 5464. Guarde a identificação. 6771, 5464, confirma. Objeto 6771, código transponder 546124. Objeto 6771 no contato, radar cruza 4 mil pés, suba ao 340, vigilância. 340, vigilância 6771. 0 Alfa e. Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10. 600. Centro Recife, 1288, alterno 264. 288, 264, boa. Botão 8001, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 7861. 5486, sem identificação, que vão atender o 160 na prova de Lençóis. 5486. Para a vitória com a informação do Vitor, por gentileza. Salvador Azul 4089. Gol 600, prossiga via Alfa e ingresse agora Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, 600. Solo gol 9806, boa tarde. Repetindo, Web 6771, executando o desvio pela direita. E somente só me informa proa e quantas milhas, senhor? Ok. 300 por 15 milhas. 300, 15 milhas, ciente. Prole, boa tarde, ao voo 1754. 754, sobe ao 390, contato radar vigilância. 1754. Solo Salvador, TAM 3834. Fuji 34 da TAM, aguarde Fortaleza, qual nível? Nível Fortaleza 370. Só confirma, tá operando a extensão toda a pista agora, é isso? 18, complete final, chame torre 198, decimal 3. 3230. Não, mantém o nível 3230. Reporte para a descida. 3240. 328. Ainda não, senhor, bola 328. Vicente, vai aportar visual baixa travada. Vai aportar visão, vai ser travado, bola 328. 721, na escuta, para cópia. Afirmativo, prossiga. 721, autorizado, Fortaleza, nível 310, pela outra página da 28, curva direita, saída Momo, transição frote, transponder é o 5506, o controle opera em 119, decimal 8, cotejo. É, a aerovia saiu baixíssimo, poderia repetir a aerovia? Mude para 1-2-6-8. Fortaleza, 3-1-0 autorizado, superior Zulu 1-9, pista 2-8, curva direita, saída Momo, transição frote, 5-5-0-6 transponder, controle 19-8, meu objeto 6721. 6721, correto, confirme como recebe o solo? Ah, 5-5, apenas a aerovia que saiu ininteligível. Ok, grato. Chame para o puxa-acionamento. Chama para o puxa-acionamento. Webjet 6721. Pista 1300, bola 328. Autorizado o pouso, pista 28. O vento é de 220 graus, 14 nós. No 328. Vindo de pouso, pista 28, bola 328. 754, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Solo Salvador Azul 4089. 4089, aguarde o instante, estou em contato com o centro nesse instante para a sua autorização, ok? Aguarde. 4089, mantém a escuta. 3192, continue a aproximação para 28, reporte visual. 220 graus com 10 nós é o vento e o último tráfego avistou a 1.300 pés. Gente, a portaria visual 3192 atrás. Gol no 328, seu solo foi aos 30, libere à esquerda e chame solo 121, decimal 9. Seguindo na Delta, 219, gol no 328. Salvador, gol no 328, estivendo na Delta, na sua escuta. 328, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a porta, gol no 328. Autorizado pouso, pista 28, 230 graus, 10 nós. Livre pouso, 3192. Azul 4089, na escuta para cópia. Na escuta para cima. Azul 4089, está autorizado nível 360 para Vitória, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 10, corrijo, após a decolagem da pista 28, curva à esquerda. Saída Gole após Eval e após voar direto Eudes para interceptar a Upper Whisky 50. Transponder ao 5516, controle 1980, cotejo. Gente, azul 4089, está autorizado Vitória, nível 360, Upper Whisky 50, decola 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes. 5516 é o transponder, 119, decimal 8 é o controle. Azul 4089. 4089, correto, chame pronto para o puxacionamento. Gente, azul 4089. Solo, gol no 328, próximo a Juliette. No 328, mantém a posição antes da Juliette. Seu portão será o 09, ainda ocupado, ok? Gente, mantém a posição antes da Juliette, gol no 328. Ajuste. 1013. 1013. Está na Prodicari 6320. Chame Webjet 6702, complete a aproximação, chame Torre 1183. Torre 1183, Web 6702. Solo 1806, está no site, já tem autorização. 1806, está pronto para cópia? Pronto. 1806, autorizado, Aracaju, nível 230, Golf 677, aerovia. Decola da 28, curva à direita. Saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5511, controle 1980, cotejo. 230 para Aracaju, Golf 677, da bala 28, curva direita, Aron, Melim, 5511, transponder, 198, controle. Correto no 806, chame pronto para o puxa acionamento no 07. Está pronto o puxa acionamento no táxi. Está livre, puxa acionamento, chame para o táxi, o 806. Azul 4089 para pushback acionamento, posição 9. A livre puxa acionamento, chama para o táxi, o azul 4089. 089, sente livre puxa.